porém dois lados há. Eu já estou dentro, você onde está? A porta é uma só, porém dois lados há. Dentro e fora, você onde está? A porta é uma só, porém dois lados há.